pra acabar com essa desigualdade, existe apenas uma solução. Seria só a sociedade parar de ter tanta ambição, e as pessoas de alta classe tentar parar de se aproveitar das pessoas um pouco mais pobres, que nem as podem questionar, que vivem sempre se rebaixando pra que não sejam mais humilhadas. Porque isso é o que acontece, porque não é bem visto pelos mercenários. Inconscientemente contribui para um mundo infeliz, inspirar-se e repetir até que alguém resolva por um fim. Mas pra esse fim chegar, terá de haver uma evolução, e as pessoas terão de olhar um pouco dentro de seus corações. Conscientemente contribui para o mundo infeliz, inspirar-se e repetir até que alguém resolva por um fim. Desse jeito não há dúvidas de que o mundo vai melhorar, e quem sabe finalmente as pessoas poderão se amar. Poderão se amar. Poderão se amar. Poderão se amar.